daqui em diante, o que quer dizer das 23 até à 1 da manhã, é o espaço para Viriato 25. Viriato 25 é a nova Toca do Lobo. Pontinha da antena radar 97.8 MHz. A emissão também online www.radarlisboa.fm. Bem-vindos. Crawls through the night. 25 eis as boas noites e também as boas-vindas a mais uma dupla hora, neste caso a edição que une as noites de terça à quarta-feira. Voltamos hoje ao domínio dos Black Mountain, o álbum In the Future, para dois temas Queens Will Play, que acabaram de ouvir, e Stormy High. Black Mountain. momento estão concluídas as boas-vindas à custa dos Black Mountain para mais uma dupla hora de Viriado 25, a nova Toca do Lobo, plena em plena noite, Radar. Tira linhas. Uma tatuagem à tinta da China na Radar FM. Mais daqui a pouco em Viriado 25, com Ana Cristina Ferrão, 23:30. Ben Harper regressa com os Relentless 7. Tudo indica em grande forma é o álbum White Lies for Dark Times, duas passagens para a fase inicial de Viriado 25, este que acabaram de ouvir, Number with No Name, o single inicial Shimmer and Shine. Sonic. Sonic Youth. Youth. Yeah, The Eternal. Um disco radar. Sonic Youth, edição desta vez através da Mazador de Eterno. voltas de Viriato 25 antes de chegarmos ao Tirolinhas desta noite. Álbum Radar de Eternal Sonic Youth. Dedicatório para três temas: Leaky Lifeboat for Gregory Corso, Antina e What We Know. Tiralinhas, uma tatuagem à tinta da China, na Radar FM. Continuamos a história de Gondolin, o reino de tirania e magia, onde a rainha barbuda e as suas aias garantem quinquenalmente a descendência feminina, pondo 12 ovos na praça central, que são fecundados pelo pássaro negro Voldemar. 13 meses depois, a rainha e as suas aias assassinam os nascituros machos. Este processo durou várias décadas, até que no reinado de Truquetezin da II, a velha bruxa Lutgarda, que contava mais de 124 anos e que partilhava uma choupana com os seus 89 gatos, teve uma ideia brilhante. Numa noite de janeiro, preparou umas boas sopas de vinho quente com canela e serviu-as aos soldados que tiritavam nos seus postos. Os soldados beberam como odres e, quando a bruxa os viu tombados, achegou-se aos ovos que estavam a 5 meses de estalar, colando o ouvido a cada um deles e escolhendo um que levou para casa debaixo do chale. Ao chegar a casa, meteu o ovo no forno do pão, cuidando de manter sempre aceso um borralhinho para que a criança que estava lá dentro não gelasse. E quando ela deu sinais de despertar, numa madrugada de junho, Lutgarda, a bruxa, retirou o ovo do forno, verificou que dele soltava um catraio de pele muito lisa, cabelos muito louros, e envolveu-o logo numa baieta de finíssimo linho. Botou-lhe o nome de Olderico, que era o de um rapaz escudeiro que ela amara de paixão na sua tão distante juventude. Truquetezin da II, a monarca reinante, ordenou que procurassem o ovo roubado, mas não houve maneira de dar com ele. E até à idade de razão, a bruxa Lutgarda foi criando o seu protegido, Olderico, à base de muita castanha e muita papa de sarrabulho. Depois disso, ensinou-lhe quanta feitiçaria era do seu conhecimento. Do poder de voar por cima das bolsas, a cavalo numa palheirinha, ao dom de transformar a urina das vacas em vinho doce, rezando o responso dos genitais de Belzebu. Ao chegar a Mancebo, estava Olderico capaz de abater um javali com um murro na cabeça e de adivinhar o que tinha na mente, a todo e qualquer instante, o Santo Padre de Roma. Gondolin, de Tiago Veiga. Texto de Mário Cláudio, ilustração de Albuquerque Mendes, uma edição quase para a biblioteca Trabalhos do Olhar. Dá tudo pelo Ótimos Alive. Dias 9, 10 e 11 de julho no Passeio Marítimo de Algés em Oeiras. Não percas. Metallica. The Prodigy. Dave Matthews Band. The Black Eyed Peas. The Think Things e muito mais. Ótimos Alive. O maior evento de música e arte está de volta. Ótimos, de que é que precisas? Thank you. nós mais um Tirolinhas a caminho da nossa habitual colher de blues. 23 e 45, dois títulos para o álbum do genérico Radio Wars, assinado Howling Bells Into the Chaos e Cities Burning Down. Howling Bells. De António Sérgio para a Radar FM 97.8 MHz. De segunda à sexta, entre as 23 e a 1 da manhã. Emissão online em radarlisboa.fm. Viriato 25. Um baluarte da resistência. Thank you. escassos 11 minutos da meia-noite, contem com o feriado 25 até à 1 da manhã, em plena noite de radar. É a nossa colher de blues e a nossa companheira ao longo desta semana, Nina Simone. Excertos do álbum My Baby Just Cares For Me. Este chama-se You'll Never Walk Alone. Sex Central Park Blues. A companhia ao longo desta semana, a partir das 23h45, nas nossas colheres de blues, aqui os certos. Este é um álbum duplo com um genérico, My Baby Just Cares For Me. Estes certos pertencem a Little Girl Blue. He doesn't know it, but he needs me. And so no matter where he goes, though he doesn't care, he knows that I'm there. He needs me. I ought to leave him, but he needs me. I know that I ain't very bright, just to tag along. Oh, but right or wrong, I'm his, and I'm here, and I'm gonna be his friend or his lover. Cause my one ambition is to wake him and make him discover that he needs me. I've got to follow where he leads me, or else he'll never know that. Just as he needs me. Know it, but he needs me. And so no matter where he goes, though he doesn't care, he knows that I'm there. He needs me.

dia le musoro la furuma dia ila o be dia le musoro la o magesi maya masala ma jansi son fembela. Together, okay, Allah. Complementar da edição terça para quarta-feira, pontinha da Antena Radar até à uma da manhã. Iniciais deste reinício com Rogia Traoré, Commandi, e numa versão bem mais europeizada ou até afrancesada com o single Zan. y a le vent, je danse sous les amers. Et le matin fatigué, je remplis les pommes de rosée. O homem olhou para os céus em busca de sinais e a Radar encontrou-os. Agora, ao fim de semana, há discos voadores na Radar. Os novos discos, os concertos, os movimentos, as memórias, as grandes e pequenas referências da cultura pop em 2 horas de voo com Nuno Galopim. Discos voadores na Radar. Sábados às 6 da tarde, domingos às 10 da noite. Discos voadores com Nuno Galopim, também em recuperação noturna por aqui na Radar, hoje entre a 1 e as 3. Weary sun, sleep tonight, go crashing into the ocean. Cut the line that ties the tide and moon, ancient and blue. We take our empty hearts and fill them up with broken things to hang on humming wire like cheap lamps down a dead end street. And every time we turn away, it hits me like a tidal wave. If I would change for you, but babe, it doesn't mean I'm gonna be a better man. If I would change for you, but babe, that doesn't mean I'm gonna be

So Far Around the Band, da compilação Dark Was the Night, da série Red Hot. São soltas, Viriato 25, nova morada, nova toca do Lobo, em plena radar, quando estamos a poucos minutos, 10, talvez 9, da nossa rubrica habitual, o Boomerang, onde hoje terminamos a dedicatória à compilação dupla The Heart of the Song. No Cinema São Jorge, em Lisboa, começou o lançamento às 10 de ontem do novo Gomo Nosy. Passada a meia-noite, dá direito a bolo e a cantarem-se os parabéns. É ele, Gomo, que faz anos. Boa sorte. All the best. I won't go back. É o tema escolhido por aqui nas soltas de Viriato 25.

álbum de família com Tiago Castro. A primeira grande passagem acontece já hoje. Começa às 14 horas na Antena Radar. Get Gilberto, de que ouvimos hoje, ou recuperamos hoje como aperitivo este Para Machucar Meu Coração. Keep this frequency clear! Vai e vem, folgam os espíritos. Ao longo de duas semanas numa dedicatória a uma edição histórica, um duplo CD da Heart of the Song, uma dedicatória muito especial à canção celta, mas em mais largo à canção irlandesa e também toda a música tradicional britânica recuperada pelos grupos de folk rock. Entretanto, entrevistas consecutivas em duas sextas-feiras. Num caso, a editora Objetiva, depois o Gomo, atrasaram-nos o passo. Hoje completamos finalmente esta dedicatória com passagens para os Magna Carta. Bob Roberts e Fairport Convention. Was the Prince of Luther and the other Prince of Wales, sailing down along the coast of High Barbary. Aloft there, aloft, our jolly bosun cried, blow high, blow low, and so sailed we. Look ahead and look astern, the weather and the lee. Look down along the coast of High Barbary. Oh, there's naught upon the stern and there's naught upon the lee. Fly, blow low, and all sail we. But there's a lofty ship to windward and she's sailing fast and free. Sailing down along the coast of High Barbary. Oh, hail her, oh, hail her, a gallant captain cried. Fly, blow low, and so sail we. Are you a man of war or a privateer, says he. Sailing down along the coast of High Barbary. Oh, I'm not a man of war nor a privateer, says he. Fly, blow low, and so sail we. But I'm a salt sea pirate looking for me fee. Looking down along the coast of High Barbary. Sword as broadside and broadside as hour on hour we lay. Fly, blow low, and so sail we. Until the Prince of Luther shot the pirate's mast away. Sailing down along the coast of High Barbary. Oh, quarter, oh, quarter, the pirates ended cry. Fly, blow low, and so sailed we. The quarter that we gave them, we sunk them in the sea. Sailing down along the coast of High Barbary. And oh, it was the cruel sight and grieved us full sore. Fly, blow low, and so sailed we. To see them all a-drowning as they tried to swim ashore. Sailing down along the coast of High Barbary. By Cropperdine in Oxfordshire, the Cherwell takes its course, and the willows weep into its waters clear. Oh, my name it is Will Tins, and it's here that I was born, and raised in faith my king and God to fear. In 1644 the king in Oxford town did dwell, though he heard that Cromwell's army was close by. It did not occur to me that little Cropperdine would be a witness to a meeting of both sides. On June the 24th that year I was about my work, and I was cutting hedges some way from the stream. When my blade slipped, I cut my hand, and my own dear blood did flow upon the brown earth and the corn still green. Now it did distress me so to watch my own blood flow and to quickly soak into the greedy ground. Red and gold my colors swam, and the sweat broke on my brow, and fate I knew that I must lay me down. For red and gold are royal colors, chasm colors are green and brown. Green is the corn in the brown earth when it's growing. Red and gold when the harvest is cut down. Now at first I thought the thundering was just inside my head, and I raised myself above the hedge to see. And I watched as in a dream these two armies fought downstream the battle for the bridge at Cropperdine. Now the king's men they wore red and gold, Cromwell's men were plainer, all the blood that spilled was colored just the same. On the hedgerow scratch out cover, I watched brother killing brother, and all of this was done in Jesus' name. For red and gold are royal colors, glass and colors are green and brown. Here's the corn when it's growing, red and gold when the harvest is cut down. Now all that day and all the next, the battle it was raging. But when darkness came, I slipped away. But the crying of the dying kept me wakeful and just lying in my bed until the dawning of the day. And the dreams that I had were red and gold, and the little stream became a flood. Come on, my brothers, healing one another, till waking I did realize it was all my own dear blood. Now some were buried in our church, and some right where they fell, with no markers to declare their place of rest. But the poppies, they did grow where they were never sown, and to my mind they do declare it best. Let's hear when the green corn once again turns into gold, and the poppies in the field, they do remind me, like this scar upon my hand, and the blood spilled on this land, and the hungry earth so eager to come find me. For red and gold are royal colors, one is blood and one is power. For I may one day rest by Cropredy Church. Poppy flower. My crop pretty, the chill well is still bidden to keep flowing, and the willows by its side still gently weep. But still in restless dreams by this most peaceful stream, the poppies do disturb my rightful sleep. And the dreams I have, com Magna Carta, Bob Roberts e outra vez Fairport Convention, neste caso Red and Gold. Terminamos a nossa dedicatória em Boomerang ao duplo álbum The Heart of the Song. Viriado 25, noite dentro, 23, 1 da manhã, segunda à sexta, na Radar. All the night has minutos finais da edição de terça para quarta de Viriato 25 de Wales foi The Letter. Two Weeks Grizzly Bear. Ainda há na ponta da língua para ouvir. Antes de deixarmos a antena no Galopim com os discos voadores entre 1 e 3, aqui na Antena Radar. Na ponta da língua, esta semana começámos uma viagem certamente longa por The Coral Sea, Patti Smith e Kevin Shields, sobretudo Patti Smith com uma dedicatória ao seu eterno amigo Robert Mapplethorpe. They were meshing with the shifting light, a pack of Galois, a ring carved from a single nugget, and a small portrait, slightly burred. It was blurred in an oval flame, the flame, the flame. flame flickered and made a frame around his face. A youth in sailor garb, eyeing the world a bit suspiciously and maintaining an air delicate as a lash and possessing a manner at once smooth and brittle as a silk flag dipped into a pool and then left hanging on a thorn on a winter's afternoon. The same young man was sleeping. His portrait seemed to move. The blurring of his face created a movement. A young man in a sailor cap, looking at the world, that admonishing look, that suspicious look regarding the world. I am here, declaring his existence. I am here, and I will create mysteries. I will recreate old mysteries. I will break apart new mysteries. I am here. The same young man was sleeping en route to the Solomon Islands, dreaming of himself, of a boy who shuddered at every turn, of a boy who constructed his own universe, of a boy who reclaimed an altar within a tiny grotto, of a boy who brushed the walls matte blue, dotted them with pale stars, of a boy whose candle burned, revealing slim boxes of incense, and among the stones and burnt sticks, a small statue layered in dust. He wiped it with his sleeve and righted it, a swarm of half-formed prayers, nodded, a swarm of half-formed prayers buzzed around his nodding head. How many times has he had to kneel praying? How much does he have to pray? How much has he prayed since a child, a boy, an older boy, all his life, praying to be somewhere, somewhere else, someone else, a rodeo star, a man straddling a mare or a motorbike with wings. How many times have he prayed to be out of here and to just rise up from a pool of sweat, of feathers, and a mouth full of flight? On a summer's afternoon, he would swim the brown river, and he would regard with amazement the bright, turbulent sky. He would lie on the grass upon the green blades, his green eyes closing and the sun drawing him into sleep. Love me, mother, I wanted to be your boy. I did what the priest told me, and I knelt for the sun. Mother, I did what you wanted. Mother, mother. He was his mother's favorite son, her green-eyed, perfect lad. We lay there, nestling in the keep of the ship, just as he had nestled. Radar, uma hora